Deus está presente. Para sempre. A quinta trombeta. Nós começamos a leitura de toda a quinta trombeta. Ela é grande. Ela é muito importante para que a gente possa decifrar os acontecimentos atuais. Como disse o apóstolo Paulo, assim como há corpos terrestres, há corpos celestes, quer dizer, corpos espirituais. Ele diz também que vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis, nossos anjos guardiães, mas também uma outra gama de espíritos que andam também obsidiando as pessoas. Nós temos que saber nos livrar dessa influência nociva. Em primeiro lugar, é reconhecer a existência deles. Porque não podemos nos defender conscientemente daquilo que a gente não acredita e que existe, a despeito da nossa descrença. E o quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela caída do céu na terra. E foi dada a chave do poço do abismo. E com ela abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. E lhes foi ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Deus é o quê na definição de Jesus, por intermédio de João Evangelista? Amor. Então o selo de Deus não pode ser o de ódio, tem que ser amor. Então tenhamos esse selo de Deus para merecermos ser considerados entre os escolhidos naquela hora tremenda, por muitos são chamados, poucos escolhidos. Vamos ao versículo 1º do capítulo 9 do livro mais importante da atualidade mundial. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, que já estava na terra caída, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E com ela, essa chave, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Que calor, hein? E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. Numa dessas páginas que nós escrevemos aí a respeito de queda de estrelas, recordamos o seguinte: estrelas caídas do céu. Que céu? Não pode ser um céu astronômico. Você imaginou o sol caindo aqui na Terra? É o contrário, a Terra que cairia do sol, porque o sol é 1.300.000 vezes maior. que a Terra. Então a Terra desaparece numa caverna do Sol. Então existe uma impossibilidade física. Isso tem que ter um significado moral e espiritual. Na arte, as mulheres que fazem grande sucesso, não somente na arte, na política também. Uma mulher assim é chamada de quê, hein? Hein? Estrela. E o homem é chamado de quê? Astro. Olha aí, ó. Então, o que há aqui é uma queda moral. Tipo, a queda de Lúcifer. Vejam que coisa, hein? Era um espírito de luz. Mas ambicionou o poder de Deus. E vocês observem isso aqui. Vou ler de novo. Vou repetir para ver se vocês percebem. Eu falei já, não é? Mas eu gosto de fazer como os professores. A gente volta e vamos ver se a turma percebeu. A quinta trombeta está tocando. Olha essas trombetas todas, que agora toda a evolução da humanidade vai alcançar o seu destino nesses anos finais do ciclo. Elas estão tocando, pá, pá, pá, pá, pá, pá, todas aí. Há uma sinfonia de trombetas. Então veja uma coisa aqui. O versículo 17 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, lá após o Armagedon, diz que está o quê? Feito. Está feito. Então observe isso aqui. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Então, professor Tassi, não está caindo, já caiu. Está feito. Mas caiu, mas não está inerme. Porque Deus cura o mal muitas vezes com o mal aparente. Você está com uma ferida. Eu mesmo, um dia desses, mosquitos morderam meu pé. Eu passei a unha sem querer, aí machuquei. Peguei metiolate, botei em cima. Ah, ardeu. Mas também, ó, não me incomodou mais. Assim Deus pode fazer agora com essa estrela caída do céu na terra. Puniu, digamos que o arcanjo Miguel, que o Aquiles Andrade de Souza dizia que era o chefe de polícia de Jesus, porque foi ele que jogou Satanás lá de cima. É o chefe de polícia. Usou uma palavra a da atualidade para tu entender. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Meu Deus, chave do poço do abismo. Será que isso é redundância? Poço do abismo. Eu já pensei muito esta madrugada nisso aí. Poço do abismo. Meu Deus, é abismo e tem um poço no abismo. Então é lá embaixo esse negócio. É lá no fundo esse poço. É o fundo da imoralidade. É o fundo da aética, que é o contrário da ética. É o fundo da política, é o fundo da religião. É o fundo da ciência, é o fundo da arte. É o fundo da filosofia, é o fundo de tudo. Quer dizer, com a quinta trombeta, a humanidade desce até não poder mais. Por quê? Essa estrela caída do céu na terra vem aí fazer o trabalho do metiolate, que bem pior que metiolate. Alguém aqui é do tempo do iodo? Do Iamasque e metiolate, né? Crianças, não, quem não sabe o que é iodo? Quando eu me machucava, minha mãe colocava, eu estou gritando até hoje. Então essa estrela é um iodo. Tremendo, porque o poder superior vai lhe dar a autoridade de abrir o poço do abismo, que vai lhe entregar a chave. Aí é que aparece um Gengis Khan, um Tamerlan, o Timur, como quiser falar, quem mais aí? Um Napoleão, em termo, Napoleão era mais evoluído que eles, um Átila. São essa estrela caída do céu na terra. e todos os que tiverem identidade com seus erros serão punidos pela estrela. São o açoite de Deus no lombo da humanidade perjura. Jesus não vai fazer o trabalho do açoitador, do Abaddon, Apolion, o exterminador. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Versículo 2. E com ela abriu o poço do abismo. Se dissesse abriu o abismo, já dava para tremer. Mas vai abrir o poço do abismo, é a profundidade. O que, que vem do fundo dessa fossa? Vamos lá ver o que, que vem. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o sol e o ar escureceram. Que coisa! Mas esse escurecimento não é somente físico, é moral, é espiritual. Nunca houve um escurecimento tão grande na terra quanto agora. É aquele, o abominável da desolação do lugar santo. Eu já expliquei qual é o lugar mais santo na terra que o coração humano. Jesus não disse que nós somos o templo do Deus vivo? Nós somos o quê? Templo do Deus vivo. Alguma coisa mais sagrada do que o templo do Deus vivo? Quer dizer, intimidade humana e espiritual? Não há. E o trabalho dessa coisa que sai do poço do abismo, como fumaça de grande fornalha, essa fumaceira saída do poço do abismo, vai escurecer o sol e o ar. Meu Deus, não é só o ar físico. Jesus não diz que é a luz do mundo? A ação do que vai sair do poço do abismo vai hipnotizar as criaturas humanas. Não vai hipnotizar, já está. O pessoal fica procurando o anticristo. Então, ficam vendo filme de terror, lendo revistinha de terror. Isso já é um hipnotismo, viu? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. Me deu o trabalho de separar algumas coisas essa madrugada, outras separei aqui. Que dá a resposta para as seguintes coisas. O que é a estrela? Eu já disse aqui, avô do azul. O que é o poço do abismo? Eu já disse aqui, avô do azul. O que é a fumaça? Eu também já disse. Mas para vocês estudarem, vamos anotar aí. Por favor, nós aqui e os outros estão em casa ouvindo. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Notaram aí? É, 14, 12 em diante. Todo o capítulo 14 é formidável, mas é principalmente do 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Jó, capítulo 38, aquele paciente Jó. A única coisa que ele disse foi o seguinte: ah, antes eu não tivesse nascido. Ezequiel, capítulo 32, versículos 18, 21, etc. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 4. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 12, versículos 4 a 9. E a epístola de Judas Tadeu. Aqui eu não tive tempo de marcar. Não custa nada ler a epístola, que ela é formidável. Eu vou ver se vocês matam a charada. Esta é uma das mais importantes trombetas a tocar. O entendimento dessa trombeta é como uma prece. Vê como é que o programa é curto? Vê quanta coisa vem aqui, tá vendo, Tássio? Olha só. Eu acordei às 4 da manhã, rapaz. Às 4 da manhã estava em pé, baixei uma porção de coisa administrativa para a turma na sede. Disse que ia sair para andar, só pude sair para andar depois com o Edson, quase na hora de vir para aqui. Isto não é amor a vocês, não? A pregação do Evangelho, Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, a luz do novo mandamento, é a política de Deus. Nesse fim de tempo, quem não souber Evangelho, Apocalipse, não poderá governar as galinhas do seu quintal. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.